Nosso tema, então, dessa tarde é diminuindo os conflitos. E parece até um tema escolhido para o momento que a gente está vivendo, de muito conflito, de muito enfrentamento. Então, primeiramente, o que são conflitos, né? A gente, quando fala isso, a gente já pensa em tudo isso que está acontecendo. Mas, na verdade, os conflitos, eles são de proporção bem grande, ou às vezes de uma forma bastante sutil. Os conflitos são as guerras, as lutas, os enfrentamentos, as oposições a alguma coisa, as desavenças, as divergências, as discordâncias e as intolerâncias. E então, como é falado, né, bastante, proporções bastante grandes, como as guerras, mas também de formas bastante sutis, que são os próprios conflitos interiores que nós temos, que nós muitas vezes não entendemos. Então, o conflito, ele tem uma abrangência bastante grande. E o que a gente pergunta é: como ele surge? Da onde vem o conflito? E todos nós temos conflitos, seja interiores ou seja exteriores, com coisas ou com pessoas. Da onde surge o conflito? Porque nós sempre questionamos as coisas que acontecem com a gente. Achamos que estamos sempre vivendo uma turbulência, que as coisas não estão boas na nossa vida. São conflitos, e da onde que eles vêm? Então a gente começa já percebendo, até pela definição da palavra, que a não aceitação daquilo que é diferente de mim ou do que eu penso gera conflito. A não aceitação. E a gente lembra do que já foi falado em outras vezes, que algumas coisas a gente não tem a capacidade de modificar, são as coisas que estão fora de nós. A gente consegue modificar, e com bastante trabalho, as coisas que estão dentro. Mas a gente insiste em não aceitar as coisas que estão fora. E aí, então, cria situações conflituosas. E se a gente pensar nessas situações, nós sempre estamos certos, não é verdade? Sempre que nós temos algum problema com algo, com alguém, o problema é fora. O problema é o outro que gera. Nunca somos nós. Então, pensando nisso, a gente já começa a perceber que a maneira como a gente encara a vida, encara as coisas, é que está errada. A gente não pode achar que tudo que está errado é culpa dos outros, que eu estou sempre certo. Porque se a gente pensa assim, a gente só cria mais problemas. A gente aumenta os conflitos. E se cada um pensar nos seus problemas, em qualquer âmbito de atuação, o principal deles, que é dentro de casa, no local de trabalho, na escola, no grupo de amigos, a gente vai ver que se a gente não aceita, não tem tolerância para aquilo que os outros falam ou fazem, a gente tem problemas. E aceitar não significa dizer amém para as coisas, mas é compreender o porquê que aquilo acontece. Eu não preciso ser igual para evitar o conflito, vamos dizer assim. Mas eu tenho que entender o porquê que aquela pessoa tem aquele ponto de vista, pelo menos. E eu tenho que aceitar e manter o meu, se for diferente. Então, ali é como surgem os conflitos, né? E já nessa mesma linha, qual é a minha participação numa situação dessas? Como eu disse, a gente sempre é a vítima. A gente sempre é reação daquilo que acontece. A gente é sempre defesa. Os outros fazem, a gente responde, a gente reage. Mas é qual a minha participação? Verificando mais a fundo isso. Será que é necessário, às vezes, uma resposta? Será que quando eu falo alguma coisa, eu faço eu não estou alimentando uma situação dessas e ela é necessária? Se alguém chega para nós e esse alguém não teve um dia bom e nos fala um monte de coisa, nos ofende, nos diz um monte de coisa e nós não aceitamos isso, está errado o que a pessoa está dizendo, né? E nós reagimos ou na mesma proporção ou até maior, essa coisa aumenta. E aí o outro diz mais uma outra coisa ou faz outra coisa e nós retrucamos de novo e a coisa toma uma proporção que a gente pega o jornal segunda-feira e acha lá nas páginas policiais lá o resultado dessas situações. Coisas bobas e simples que começam dessa maneira e terminam de uma forma drástica. E a gente não quer isso. A gente quer é o contrário. A gente está aqui tentando estudar através do Espiritismo o que Jesus vem nos dizer há muito tempo atrás, que é totalmente o contrário disso tudo, né? Que a gente deve se abaixar, deve perceber isso, ter calma, deixar passar aquela fúria daquela outra e não carregar com a gente aquele ódio, aquela raiva que aquela pessoa está trazendo. É dela. Eu não preciso incorporar aquilo em mim e manifestar aquilo de forma igual. Porque senão, se ela está errada, eu também estou errado. Então, mesmo que eu não seja aquele que iniciou, eu sou aquele que continuou, que deu prosseguimento, que alimentou uma situação que talvez fuja de um controle, alcance uma proporção bastante grande. Fica então essa ideia para a gente pensar qual é a nossa participação perante uma situação dessas. E trazendo isso já para uma coisa bastante prática do nosso dia a dia, como eu disse antes, a gente tem vários grupos aos quais a gente pertence. E hoje, algumas coisas são bastante claras para nós nesse sentido. Vamos pegar, por exemplo, o casamento. Quando a gente casa, a gente sai da casa dos nossos pais e a gente pensa, se não de uma forma consciente, mas de uma forma inconsciente, que agora a gente vai ter a nossa casa, que agora a gente vai comer o que quer, vai assistir o que quer, vai dormir a hora que quer, vai sair quando quer, vai fazer o que quer. A gente acha que agora a gente vai ser dono da nossa vida. Só que do outro lado tem outra pessoa, que talvez pense as mesmas coisas. E aí quando a gente faz o que a gente quer, a gente às vezes recebe o que a gente não quer, não estava esperando por aquilo. E aí surge o quê? Conflito. Daí a outra pessoa te cobra, ou tu cobra essa outra pessoa, e não existe uma aceitação. Então começa um problema. E esses problemas eles vão tomando de novo proporção ao ponto de que a convivência muitas vezes se torna insuportável. A gente ouve falar muito hoje de que os casamentos eles se esvaem muito rápido, que não existe mais tolerância, ninguém se tolera muito. A pessoa não me serve, ela se torna descartável. Mesmo aquela pessoa em que algum tempo atrás eu disse abertamente que amava. Então como é que pode, né, esse sentimento se transformar de uma forma tão rápida? Então fica mais uma questão para a gente pensar. Outra questão que nós temos também bastante presentes hoje são as redes sociais, onde o problema não são as ferramentas, as redes, o problema é o que a gente coloca, o que a gente abastece elas com as nossas opiniões ou com os nossos sentimentos. Porque a gente vê que muitas vezes pessoas que a gente não conhece, elas julgam uma atitude tua, simplesmente elas colocam a opinião delas sobre uma coisa que elas não conhecem e normalmente são opiniões massacrantes, opiniões negativas que servem para criar um tumulto. Então, não nos importa, de repente, o que, que os outros estão colocando, mas o que, que nós estamos alimentando aquilo, o que, que nós estamos nos alimentando através dessa busca que nós temos através desses canais. Se aquilo é fonte de problemas para mim, por que, que eu continuo me abastecendo com aquilo? Então nós acabamos procurando aquilo que a gente realmente quer. Nós vamos procurar, nós vamos atrás do que nos satisfaz. E por isso que muitas vezes a gente acaba entrando em situações de conflito. A gente pensa, como é que eu fui parar nessa? Pelas próprias pernas. Eu falei antes no começo dos conflitos interiores, que são até mais sutis, e que muitos de nós, se não todos, temos esses conflitos, nos questionamos dessas coisas que acontecem. E por que que eles existem, os conflitos interiores? Pelos nossos impulsos egoístas, pelas nossas más tendências que nós não dominamos, pelos pensamentos negativos que, de novo, ficam alimentando atitudes, ou mesmo até a questão energética, ficam disseminando, alimentando uma coisa maior, e a própria maledicência, que é o ato de falar mal, de sempre aproveitar uma situação para colocar a nossa porção de fel, né, de raiva. Então, as coisas por si só, elas já se encaminham para situações bastante negativas. Às vezes a gente não precisa botar mais lenha nessa fogueira.